Bom dia a todos. Bom dia. Que a paz de Jesus esteja com todos. Nós hoje vamos tratar, como a dona Neidinha falou, de um tema chamado Apenas a Luz de um Fósforo, que é um capítulo desse livro, A Mãe Desistiu do Céu. Eu não conheci esse livro, dona Neidinha me passou a referência para a palestra. Ele é um livro que tem já mais de 20 anos que ele está publicado. E ele traz uma coletânea de histórias, de informações muito assim, interessantes, didáticas. E uma em especial, essa, Apenas a Luz de um Fósforo, ela traz a reflexão sobre o valor das atitudes pequenas, daquelas ações menores que a gente pratica na vida, e que muitas vezes a gente não leva em conta como algo extremamente importante para essa grande obra de renovação e transformação do mundo. E o autor do livro, o Mário Tamassia, ele vai fazer a reflexão desse tema partindo da história de um norte-americano chamado James Keller, que criou uma espécie de movimento, de organização, que a única regra para integrar esse movimento é a pessoa se comprometer em toda a sua vida a praticar tudo aquilo que for responsabilidade do indivíduo e não pensar apenas no seu dever, mas no seu papel como parte de um todo. Em que a pessoa ela tem que se comprometer para fazer parte desse movimento, ela tem que se comprometer a sempre que ela estiver diante de uma situação, ela não pensar que aquilo é responsabilidade de uma outra pessoa resolver, e sim que ela deve tomar alguma providência para encaminhar aquilo. Então, o que a gente poderia pensar, né, em termos assim, de exemplos para isso. Se eu observo na rua uma pedra mal colocada e vai criar um obstáculo para alguém, é meu dever, ao observar aquilo, retirar aquilo do local e colocar no lugar onde não vai atrapalhar ninguém, nem motorista, nem pedestre. Porque alguém poderia pensar assim, mas isso não é minha obrigação, né? Isso é a obrigação de quem? De quem cuida do serviço público. Então, esse pensamento que deve nortear as pessoas que vão participar desse grupo. E ele então esteve num encontro, eu busquei mais informações, fiz uma pesquisa sobre ele, assim, rápida, não consegui encontrar muita coisa sobre esse movimento. Apenas o cidade que ficou registrado aqui no próprio livro do Mário Tamassia. E ele então reuniu em Los Angeles 100 mil pessoas. E justamente para dar andamento às suas ideias que ele já tinha publicado no livro. E ele vai então, no início dessa reunião, propor que todas as luzes fossem apagadas e ele acende uma pequenina chama ali, para identificar aquelas ideias que ele já estava defendendo e que ele queria reforçar nas pessoas. E depois ele convida esses participantes a cada um acender a sua pequena chama. E esse todo o local fica iluminado. E a ideia é justamente essa: da soma de muitas partes, todas pequeninas, nós vamos encontrar ali um resultado significativo. Nós muitas vezes, ao longo da vida, nos duvidamos disso, né? Porque, querendo ou não, como espíritas, como simpatizantes, ou simplesmente como cristãos de outras denominações, nós já temos aprendido esses princípios. Pois afinal de contas, Jesus usou esse exemplo, usou no seu tempo colocações de que as pequenas obras se somariam para uma grande transformação do mundo. Só que naturalmente ele buscou outras exemplos para aquela época. Né? Nós vamos buscar no Evangelho várias dessas referências. Né? Em que Jesus pega o exemplo daquilo que é pequeno, daquilo que parece tão mínimo, para mostrar que aquilo era elemento de construção daquele reino que vinha anunciar. Nós temos então partes do Evangelho riquíssimas, em que Jesus construiu conceitos importantíssimos a partir dos menores exemplos, a partir das menores coisas, das menores ações. Nós temos, por exemplo, o caso em que Jesus, para destacar a importância da nossa doação, ele pega o exemplo da viúva que faz uma pequena doação no templo. E Jesus faz a comparação que nenhuma das riquezas que aqueles que tinham muito ofereciam como doação eram tão significativas como aquela moeda pequenina que a viúva depositava ali no colo do templo. Jesus destaca naquele momento que aquilo que o indivíduo faz com a renúncia de si mesmo, porque ele fala que ela tira daquilo que ela não tem. Aquilo que o indivíduo faz tirando de si mesmo, tirando daquilo que é pouco para ele, tem uma importância muito grande nos céus. Tem um significado, uma repercussão espiritual muito grande. Porque é isso que comove e é isso que cria nos outros a disposição também de servir. Quando a gente observa pessoas que muitas vezes estão ali numa condição de vida tão restrita, tão pequena, assim, tão limitada pelas suas condições sociais, mas elas revelam uma grandeza do ser tão grande e elas criam obras prodigiosas. E com o quê? Com gestos simples, com ações simples. Elas são capazes de comover e de trazer outras pessoas em torno delas. Me ocorre neste momento o exemplo de um trabalhador, um pedreiro, que por amar muito os livros, ter se tornado alfabetizado já fora da idade adequada, ele começa a criar uma biblioteca toda digitalizada, mas livre, para que todos tivessem acesso. Você veja, né? É um exemplo ali de uma ação pequena, de uma pessoa restrita a um mundo limitado socialmente, culturalmente, mas tem uma repercussão muito grande para aquelas pessoas que vão desfrutar daquela ação de juntar de outro. E que isso acaba arrebanhando e trazendo outras pessoas para essa ideia. Porque a cultura, o conhecimento é extremamente importante também na evolução do espírito. E aí a gente pode lembrar de muitos exemplos assim. Eu acho que todos nós podemos buscar na memória o exemplo daquelas pessoas que, mesmo só agindo ali na nossa família, com ações tão simples, tão pequenas diariamente, elas conseguiram muitas vezes manter a coesão de uma família e permitiu, com isso, que ao longo do tempo essas pessoas se harmonizassem e cumprissem ali as suas missões individuais e coletivas naquele pequeno grupo. Né? Exemplo de mães, de pais, de filhos, que muitas vezes, com a sua renúncia diária, com aqueles gestos tão aparentemente insignificantes de compreensão e tolerância, estão conseguindo manter essas pessoas reunidas para que elas cumpram ali as suas trajetórias, para que elas consigam ali resolver seus problemas. A gente não precisa, então, nem ir muito longe para buscar esses exemplos de vida de pessoas que, a partir de algo tão pequeno, elas conseguem fazer coisas tão grandiosas. E que muitas vezes não é visível, não é concreto, não é material, como a biblioteca desse operário e como outras obras que surgiram de ações individuais tão pequenas. Muitas vezes são coisas que só vão ter uma repercussão no mundo espiritual, só vão ter um significado realmente perceptível, analisável e constatável de que realmente aquilo foi uma grande obra no desenvolver, no desenrolar da vida além de tudo. Porque essas ações femininas, elas passam desapercebidas no mundo diariamente. Diariamente nós temos pessoas trabalhando pelo bem, criando esse mundo melhor que todos sonham, que todos almejam. Né? Diariamente, pessoas cumprindo deveres, atendendo responsabilidades, fazendo até aquilo que é além do dever delas, elas estão muitas vezes ali construindo com essas ações femininas esse mundo melhor. E isso vai criando uma transformação no mundo. Jesus, ele foi citar também, para mostrar a importância das coisas pequenas, ele pegou o exemplo da mostarda, uma semente tão pequenina, parece um grãozinho de poeira, né? E que, semeada, se torna uma árvore arbustiva de médio porte e que é capaz de produzir e continuar esse ciclo da vida, esse ciclo de reprodução. Ele vem pegar esse exemplo de quê? De que as coisas pequeninas, elas dão resultados. Ele usou a semente de mostarda para exemplificar como são essas ações que fazem essa construção do reino dos céus, que é realmente de ações pequeninas. Todos esses grandes exemplos que nós temos no cristianismo, todas as pessoas que fizeram coisas notáveis na humanidade, não são espíritos que fizeram realizações grandiosas instantaneamente. Todos eles, ao longo de muitas encarnações, ao longo de muitas ações, ao longo dessas vidas, foram construindo aquilo que hoje as novas pessoas capazes de fazer grandes feitos, ou que as tornaram no passado capazes de fazer grandes feitos. Quando a gente pensa naquelas pessoas que são capazes daquela renúncia ilimitada, que são capazes de uma doação intensa ao semelhante, nós pensamos que aquilo foi um ato de graça divina, né? Quando nós pensamos numa pessoa como Madre Teresa de Calcutá, que foi capaz, né, de ir ao encontro de pessoas com tanto sofrimento na Índia e criar um movimento tão grande em torno da pessoa dela, nós pensamos que aquela pessoa conseguiu realizar aquilo naquela única encarnação. E não foi assim. Na verdade, é o Espírito que, ao longo de milhares de anos, por tanta dedicação ao bem, por tantos esforços pequeninos diários, criou dentro de si uma disposição de servir, de se doar, mas tão grande, tão significativa, que quando ela está nessa encarnação, ela tem toda essa capacidade de se doar sem pensar, se arriscando, se expondo, porque ela já tinha entrado nesse universo maravilhoso do amor, da doação, da renúncia. Ela já tinha sido capaz, ao longo de todo um preparo, de toda uma trajetória, de se tornar alguém que, sendo alguém carinho e sofrendo, não cogita se ele é realmente necessitado, não pensa se ele vai atacar ou não, não pensa que as pessoas vão pensar dela ou não. Ela simplesmente vai. Porque todas as resistências, todas as barreiras que nós muitas vezes sentimos ao praticar o bem, ele já venceu. Mas venceu isso como? Por uma iluminação especial, por algo que veio naquela vida e instantaneamente modificou o ser dela? Não. Foram milhares de ações pequeninas, milhares de exemplos, milhares de práticas que foram sendo tidas ao longo de toda a existência pregressa dela, anterior, e ela foi criando essa disposição. Por isso que para nós, espíritas, que conhecemos essa ideia da reencarnação e da evolução do espírito, essas colocações de que atos pequeninos são capazes de mudar o mundo, não é apenas um sonho, não é apenas uma tentativa de motivar as pessoas para o bem, esperando que isso dê certo. Para nós, isso deve ser algo tido como certo, como verdadeiro. Porque nós sabemos que nada se perde na existência de um indivíduo. Nada. Nenhuma das nossas ações, elas são inúteis ou elas são neutras. Elas sempre trazem consequências. Nós aprendemos que tudo que nós vivenciamos tem uma repercussão na nossa evolução e na nossa vida espiritual. E tudo que nós fazemos movimenta forças poderosas em torno de nós. E tudo que nós pensamos e praticamos tem o potencial de gerar um mundo melhor. Às vezes a gente tem momentos na vida extremamente favoráveis, extremamente benéficos, e nós nem imaginamos que aquilo é o resultado, muitas vezes, dessas pequenas ações que nós conseguimos ao longo da vida fazer. Eu não estou pensando em coisas materiais de delícia. Eu penso naquele momento de bem-estar que a gente sente, no momento de um final de dia, que a gente faz uma reflexão, uma prece, no momento que a gente adentra um ambiente como esse, em que nós sentimos bem-estar. Nós só conseguimos esses momentos porque criamos em algum momento anterior de nossa vida uma disposição para o bem, porque criamos em algum momento isso. Porque se tivéssemos nos conservado com toda a brutalidade do ser primitivo, do ser que está lá no seu início da sua trajetória, nós não experimentaríamos isso. Nós procuraríamos outros ambientes, procuraríamos outras emoções. Então hoje, aquilo que nós estivermos sentindo de bom, de agradável, e que nós percebemos que aquilo tem uma conexão com o mundo espiritual superior, é resultado de algum esforço que nós fizemos no passado. Agora imagine se nós fizermos isso hoje. Imagina se hoje nós colocarmos em prática tudo isso e nós conseguíssemos, por um esforço ainda maior do que nós temos tido, fazer um pouco mais do que já temos feito. Imagina o bem-estar que a gente sentiria, imagina a completude que nós sentiríamos. Nos sentimos aí pacificados, harmonizados. Porque muitas vezes o indivíduo, falta ele, é essa disposição um pouco maior para o bem. Porque ele fica muitas vezes na retaguarda, numa indecisão, fica ali num estado em que vou, não vou, faço, não faço. haja sim ou não, e aí o que, que acontece, né? O indivíduo não experimenta o estado de satisfação. É aquele passo a mais que coloca ele no terreno da segurança e do bem-estar. Por isso que sempre que surgir uma oportunidade para o bem, nós devemos lutar contra aquela coisa que é, até certo ponto, disruptiva, faz parte das nossas encarnações anteriores, naquele momento em que vivíamos mais como animais do que como gente. Nós temos que tentar vencer essa resistência, né? Não ficarmos ponderando muito para fazer o bem. Muitas pessoas às vezes caem naquelas reflexões: ah, mas se eu vou ajudar ele agora, eu corro risco. Se eu vou ajudar, eu posso estar prejudicando. E aí, muitos exemplos na cidade de São Paulo disso, né? Ah, mas ele está saindo ali porque ele está bêbado. E a gente muitas vezes nem foi lá ver realmente para saber se ele está. E a gente fica naquele duelo mental se recusando a fazer o bem. E isso muitas vezes está nas nossas ações com as pessoas no dia a dia, né? A gente fica indeciso do que vai fazer ou não para uma pessoa. Ah, mas eu acho que ele merece, porque eu já ajudei uma vez, eu já estive disponível uma vez para cooperar e aconteceu isso. E a gente fica com essas reflexões que no fundo só servem para confirmar o nosso egoísmo. Só serve para impedir que nós acendamos essa pequena chama que é capaz de iluminar os nossos passos. Então nós devemos buscar sempre vencer essa resistência ao bem. Porque dificilmente nós vamos ter oportunidade, enquanto nós somos pequenos e pequenos, de fazer grandes obras. Dificilmente nós vamos ter a oportunidade de fazer uma grande realização no mundo, porque nós não estamos ainda preparados para isso. Nós ainda não estamos aptos a essa renúncia toda. Tem gente que está esperando a vida melhorar muito para poder começar a fazer alguma coisa. Só que isso dificilmente vai acontecer, por quê? Porque quando a vida melhorar, essa pessoa ainda é evoluída, o que ela vai fazer? Ela vai só aproveitar a sua vida melhor. Ela não vai ter a disposição para o bem. Porque o bem, quando ele existe na pessoa, ele existe na miséria e na opulência. O bem real, quando ele existe no indivíduo, esse desejo de servir, de amparar o semelhante, ele não tem um momento ideal para ele. Não tem. Ele é o agora. O indivíduo não é quem fica procurando pessoas para ajudar, mas ele vive tranquilamente e ao ver, ele ajuda, ele faz. E essa ajuda é em tudo. É no que nós falamos, é no que nós pensamos, é como nós comentamos as pessoas, como nós falamos das pessoas dos outros, é como nós vemos as reações dessas pessoas. Tudo isso vai permear então a ação daquele que realmente deseja o bem, deseja o bem. Jesus também teve outras expressões para se referir à importância das coisas pequenas da vida, à importância das ações pequenas. Ele vai comparar então a ação dos discípulos e daqueles que o seguissem depois com o sal. Essa passagem do Evangelho que Jesus diz, né, que o cristão é o sal da terra, é o sal do mundo, ela tem muitas interpretações em função lá das propriedades químicas do sal, mas eu tenho uma especialmente que eu acho também significativa e válida, porque o sal nós usamos diariamente nas porções menores, né? Não usamos o sal em grande quantidade. É aquela coisa tão pouquinha que a gente coloca na comida e que faz uma diferença imensa no sabor dela, já que o nosso paladar é acostumado ao sal. Seria bom se não fosse, mas já que é, nós temos que usá-lo naquela quantidade bem restrita, bem pequena. É o exemplo de que coisas pequenas fazem a diferença, sim. Que ações pequenas mudam. E isso é, muitas vezes, o quê? Dentro do lar, por exemplo, aquela renúncia que a gente tem em um determinado momento, que ele acha pequeno de não dar uma resposta àquele que muitas vezes está perturbado temporariamente, que nos fala alguma coisa, que faz alguma coisa tão insignificante, tão pequena, e a gente acha que aquilo é motivo para criar uma grande confusão dentro de casa. Porque alguém esqueceu de arrumar alguma coisa dentro de casa, esqueceu de comprar alguma coisa, e a gente muitas vezes faz aquele discurso imenso: poxa, sempre quando é para mim esquecer de fazer isso, sempre quando é para mim não comprar esse estado que eu gosto. Ah, você sabe que eu não gosto que toque nesse assunto e você toca. É uma coisa tão pequena e a gente vai ali poderia fazer essa pequena renúncia, ignorar aquilo, não dar importância para aquilo, e a gente cria um tumulto, um rebuliço entre as pessoas da família, porque a gente entra numa discussão. E essas coisas pequenas, quando a gente não joga ali naquele momento para criar um conflito, a gente vai somando para quê? Para depois tudo junto jogar um pacotão ali e soltar tudo para as pessoas, todas aquelas reclamações que a gente tem. Na verdade, a gente, quando calou, a gente calou porque estava nesse momento de renúncia, dessa pequenina doação para o ambiente familiar. A gente só guardou para depois trazer aquilo às costas. Na verdade, quando nós temos que. As coisas tão pequenas, não precisamos brigar por elas, né? Essas renúncias que nós vamos fazendo diariamente, também são desses elementos tão pequenos, dessa pequena chama que nós podemos acender naquele ambiente, dissipando aquelas trevas que podem envolver a nossa família a partir de colocações indevidas, de colocações erradas. Então, que não devamos conversar e buscar entendimento, esclarecendo aquilo que nos agrada e nos agrada, mas tentando sempre nisso, né? Como estamos fazendo? Porque há colocações que, dependendo do modo que nós fazemos, elas são capazes de solucionar problemas ou agravá-los. Então devemos refletir nisso, porque essas contribuições pequenas, tão íntimas que vamos fazer na vida, fazem diferença. Veja, um lar que recebe todas as doses certas das atitudes corretas tem que ser harmonioso. Quando nós evitamos certas colocações, é como se estivéssemos evitando aquele tempero mais forte, desagradável ao paladar. E quando nós vamos colocando as pequenas porções diárias de paciência, de resignação, é como esse salto vai fazendo a diferença ali naquela nossa convivência diária. Né? Como o sal faz a diferença no alimento, também essas pequenas ações vão fazendo essa diferença. Veja que muitas vezes o sacrifício para a gente ter harmonia, seja no lar, e agora pensando em outros grupos que nós participamos, são as doações pequenas que nós temos que fazer. Naquele momento em que nós estamos em conflito, parece ser algo de grandes proporções. Mas depois que a vida passa, e a gente deve já ver bastante exemplos disso, cada um busca o seu, nós vemos que tem certas coisas que não valeram a pena, que não tiveram importância real para nós. Que realmente nós podíamos ter deixado de lado, prosseguido, trabalhando, lutando, acreditando no bem, acreditando nos resultados positivos que viriam, e a vida se tornaria harmoniosa depois. Né? Então, isso, os nossos exemplos pessoais também servem para que a gente reflita sobre isso. E são essas pequenas ações que vão fazer grandes transformações. A paz que sonha em dar o melhor para a sua família, a casa mais bonita, mais luxuosa, dar ali um entretenimento, a viagem, o passeio mais agradável aos seus, sonhe em oferecer o máximo. Isso é louvável. Quando podemos, é louvável. Mas há coisas que nós podemos realizar todos os dias e que trazem tanta felicidade quanto essas experiências. É justamente a nossa capacidade de amar e entender aqueles que nós compartilhamos, de nos doarmos diariamente, que é algo que a todos está acessível. Até os mais ocupados, os mais atarefados, os que estão mais estressados pelo seu trabalho, podem fazer isso. Né? Quando as pessoas não trazem da rua para o seu lar tanta desarmonia, porque vêm sobrecarregados, nervosos, não puderam falar para os outros tudo o que queriam, mas chegam em casa e nós temos que fazer uma terapia instantânea quando saímos dos ambientes de trabalho, vamos para o lar, para tentar dissipar tudo aquilo de negativo que nós fomos escolhendo no dia. E por imprevidência nossa, nós fomos escolhendo. Então, tentar dissipar tudo isso e chegar em casa e oferecer o melhor de nós. E isso vale também para as pessoas que vão receber quem está vindo de fora. Né? São gestos tão pequenos que são tão importantes. Uma colega de trabalho, uma professora, numa das escolas que eu trabalho, passamos por períodos que a gente tem grandes pressões, grandes cobranças, e isso estressa profundamente todas as pessoas. E lá é curioso que há muitas licenças médicas, porque as pessoas estão adoecendo com muita pressão. E você vai ver em muitas empresas, as pessoas estão adoecendo muito, porque estão muito cobradas, muito exigidas, muito pressionadas. E essa é uma realidade dos nossos dias. É um pouco difícil a gente fugir disso, isentando desses lugares. Mas a gente consegue se isolar mentalmente dessas pressões. cumprindo o nosso dever com tranquilidade, confiando em Deus que Ele nos protegerá, e nós não vamos perder aquilo que é realmente necessário a nós. O que perdemos é porque o nosso tempo ali se esgotou. Mas as pessoas andam então tão desgastadas, e lá nesse nosso ambiente de trabalho, quando termina esse período, a gente vai para casa, cada um conta depois seus problemas, suas dificuldades. E uma professora contando, uma colega contando, né, de que ela chegou na sua casa extremamente cansada, irritadíssima, com todas as dificuldades que ela estava levando, e ela se deparou com um marido que a recebeu com flores na mão e uma caneca de chá. Isso foi tão importante para ela naquele momento, que todo o mal-estar, toda a dificuldade, todos os impedimentos ali estavam ali dissipados ali por um gesto de carinho, um gesto de amor, que era uma coisa tão pequena, tão ali insignificante, né? Mas que é capaz de criar um novo ânimo na pessoa, né? Então, essas pequenas coisas nós usamos diariamente e permite uma transformação muito grande. Né, permite uma grande renovação. E Jesus vai dizer depois, né, que o maior no reino dos céus é o que se faz o servidor de todos, mostrando que são os pequenos na terra, aqueles que fazem ali as ações consideradas mais inexpressivas, é que se tornam os maiores no céu. É o que se torna realmente os que têm maior expressão espiritual. Então, reflitamos sobre essas colocações, pensemos naquelas colocações tão pequenas que podemos fazer, nas ações pequenas que podemos praticar, nas pequenas doações que podemos fazer, nos pequenos gestos que nós podemos ter, e que eles são transformadores. Eles são transformadores inicialmente naquela realidade. É como na escuridão, quando alguém acende uma pequena chama, ele é capaz de iluminar os outros que estão aos seus passos, mas inicialmente quem se ilumina é ele. Inicialmente, quem recebe o benefício dessa luz, dessa qualidade, é ele. O outro se beneficia como, né? Tendo a oportunidade de localizar a sua própria chama para acender, ou a sua própria, o seu próprio fósforo para acender. E assim vai em cadeia. Mas, inicialmente, o mundo que se ilumina é o indivíduo. Que possamos refletir nisso. Agora nós vamos ouvir uma mensagem de Nenê maravilhosa, uma narração também muito boa, que completa tudo isso que nós falamos. Quando alguém estiver em oração, referindo-se à caridade, faça que esse alguém me recorde, para que eu consiga igualmente ajudar em teu nome. Quantas criaturas me citam, indiferentes, e quantas me abandonam por lixo imprestável. Dizem que sou moeda insignificante, sem utilidade para ninguém. Contudo, desejo transformar-me na gota de remédio para a criança doente. Atiro-me à distância quando surjo na forma do pedaço de pão que sobra à mesa. No entanto, aspiro a fazer ainda a alegria dos que choram de fome. Muita gente considera que sou trapo velho para o esfregão. Mas anseio agasalhar os que atravessam a noite, de pele ao vento. Outros alegam que sou resto de prato para a calha do esgoto. Mas encontrando mãos fraternas que me auxiliem, posso converter-me na sopa generosa, para alimento e consolo dos que jazem sozinhos, no catre do infortúnio refletindo na morte. Afirmam que sou apenas migalha e por isso me desprezam. Talvez não saibam que certa vez, quando quisestes falar em amor, narrastes a história de uma dracma perdida e, reportando-te ao reino de Deus, tomastes uma semente de mostarda por base de teus ensinos. Faze, Senhor, que os homens me aproveitem nas obras do bem eterno. E para que me compreendam a capacidade de trabalhar, dize-lhes que um dia estivemos juntos em Jerusalém, no Templo de Salomão. Entre as riquezas dos poderosos e as joias faiscantes dos santuários, conta-lhes que me vistes e me abençoastes, nos dedos me rasos da